Ficheiro 132. Marçal lhe trouxera o bolo de chá, cheio até à borda de água quente. Despejei a maior parte sobre as folhas à espera e deixei-as em infusão, enquanto lhe dava uma caneca de água fria para tirar o gosto de penicilina. Ele bebeu a água com os olhos ainda fechados e, em seguida, recostou-se novamente na almofada. O que é isso? Perguntou ele. Sabe a ferro? Água, respondi-lhe. Tudo tem o gosto de ferro porque as tuas gengivas estão a sangrar. Entreguei a jarra de água vazia a Marsali e pedi-lhe que trouxesse mais. Deita um pouco de mel na água, pedi-lhe. Uma parte de mel para quatro partes de água. Caldo de carne é o que ele precisa, disse ela, parando para olhar para ele com a testa franzida de preocupação. Era o que a minha mãe dizia, e a mãe dela, antes dela. Quando um corpo perde muito sangue, não há nada igual a caldo de carne. Marsali devia estar seriamente preocupada. Ela raramente mencionava a mãe na minha presença, por tato e bom senso. Desta vez, entretanto, a maldita Leary tinha razão. Caldo de carne seria excelente se tivéssemos carne fresca, o que não era o caso. Água com mel, disse eu laconicamente, despachando-a para fora da sala. Fui buscar reforços ao departamento de sanguessugas, parando para verificar o progresso de Brianna pela janela da frente. Ela estava no cercado, descalça, as saias amarradas como um quilte acima do joelho, sacudindo fragmentos de esterco de cavalo de um dos pés. Portanto, até agora, nenhuma sorte. Ela viu-me à janela e acenou. Depois apontou para o machado que estava próximo, depois para a orla da floresta. Eu anuí com a cabeça e acenei também. Um tronco apodrecido poderia ser uma ótima possibilidade. Jamie estava no chão, perto de Brianna, preso com tiras ao cercado. Ele não precisava delas para se manter em pé. Mas elas impediam-no de escapar enquanto a mãe estava ocupada. Estava diligentemente empenhado em arrancar os restos de uma trepadeira seca de cabaça que tinha crescido sobre a cerca, gritando, exultante, quando pedacinhos de folhas esmigalhadas e restos secos de cabaça caíam como uma chuva sobre o seu cabelo flamejante. O seu rosto redondo exibia um ar de concentrada determinação enquanto ele se dedicava à tarefa de colocar na boca uma cabaça do tamanho da sua cabeça. Dei conta de um movimento pelo canto do olho. Marçal lhe trazia água da nascente para encher a cuba da tintoraria. Não, ainda não dava para ver se Jamie tinha razão. Ela estava demasiado magra. Mas agora que eu sabia, via-lhe a palidez no rosto e as olheiras. Raios, partam! Outro vislumbre de movimento. As longas pernas claras de Brie, brilhando sob as saias presas acima dos joelhos, à sombra de um grande abeto azul. E ela? Estaria a usar o óleo de Tanaceto? Ainda estava a amamentar Jamie. Mas isso não era nenhuma garantia, não nesta idade. Girei nos calcanhares ao ouvir um som atrás de mim, vendo Jamie a subir lentamente para o seu ninho de colchas, parecendo uma enorme preguiça carmesim, com a minha serra de amputação na mão. O que raio pensas que estás a fazer? Ele deitou-se com dificuldade, contraindo as feições, e deixou a cabeça cair sobre a almofada, respirando longa e profundamente. A serra dobrada estava agarrada junto ao peito. Vou repetir, disse eu, agigantando-me, ameaçadora por cima dele, com as mãos nas ancas. O que raio? Ele abriu os olhos e levantou a serra alguns centímetros. Não, disse ele com convicção. Sei o que é que estás a pensar, Sassenach, e não vou permitir que o faças. Respirei fundo para impedir que a minha voz tremesse. Sabes que eu não o faria, Não, até que não tivesse outra saída. Não, repetiu ele, lançando-me um conhecido olhar de obstinação. Não me surpreendia que ele nunca imaginasse com quem Jamie se parecia. Pensei com humor azedo. Tu não sabes o que pode acontecer. Sei o que está a acontecer com a minha perna melhor do que tu, Sassenach. Interrompeu-me ele, fazendo uma pausa outra vez para respirar. Eu não me importo. Talvez tu, não, mas importo-me eu. Eu não vou morrer, disse ele com firmeza. E não quero viver com metade da perna. Tenho horror a isso. Bem, eu também não gosto nada disso. Mas e se for uma escolha entre a tua perna e a tua vida? Não é. Pode muito bem vir a ser, raios te partam. Não será. A idade não fazia a menor diferença, pensei. 2 anos ou 50? Um Fraser era um Fraser. E nenhuma rocha seria mais teimosa. Passei a mão pelo cabelo. Está bem. Exclamei entre dentes. Dá-me lá essa maldita coisa que eu vou guardá-la. Dá-me a tua palavra de honra. A minha o quê? Fitei-o espantada. A tua palavra de honra, repetiu ele, devolvendo-me o olhar com interesse. A febre pode aumentar e eu posso perder a consciência. Não quero que me cortes a perna, se eu não estiver em condições de te impedir. Se estiveres nesse estado, não terei outra escolha. Talvez tu não, disse ele sem se alterar, mas eu sim. Já tomei a minha decisão. Quero que me dês a tua palavra de honra, Sassenach. Seu teimoso, maldito, enervante. O seu sorriso era surpreendente, largo e branco no rosto avermelhado. Se me chamares escocês, minha querida Sassenach, terei a certeza de que sobreviverei. Um grito agudo do exterior impediu-me de responder. Virei-me abruptamente para a janela, a tempo de ver Marsali largar 2 baldes de água no chão. A água espirrou como um geyser, encharcando-lhe a saia e os sapatos, mas ela não prestou atenção. Olhei apressadamente na direção em que ela estava a olhar e sufoquei um grito. Ele tinha atravessado tranquilamente a cerca do cercado, partindo as tábuas de madeira como se fossem fósforos, e parara a meio do canteiro de abóboras, perto de casa, as trepadeiras agitando-se na sua boca, enquanto ele mastigava. Ficou quieto, enorme, escuro e peludo, a 3 metros de Jamie, que olhava fixamente para ele, com os olhos arregalados e a boca aberta, com a cabaça esquecida nas mãos. Marsali guinchou estridentemente. E Jamie, percebendo o seu terror, começou a gritar pela mãe. Virei-me e sentindo como se estivesse a mover-me em câmara lenta, embora tivesse a certeza de que não, arranquei a serra da mão de Jamie, lancei-me para a porta e corri para o quintal numa corrida destrambelhada, pensando enquanto corria que os búfalos pareciam muito mais pequenos no jardim zoológico. Quando deixei o alpendre para trás, devo ter saltado. Não me lembro exatamente. Brianna saía da floresta. Ela corria silenciosamente com o machado na mão e o seu rosto estava impassível, concentrado e decidido. Não tive tempo de lhe gritar antes que ela o alcançasse. Ela levantara o machado para trás, ainda a correr, girou num arco ao dar o último passo e desfechou o golpe com todas as suas forças, logo atrás das orelhas do enorme animal. Um fino borrifo de sangue esguichou e espalhou-se sobre as abóboras. O animal urrou e baixou a cabeça, preparando-se para investir e atacar. Bri desviou-se para o lado, lançou-se sobre Jamie e já estava de joelhos, tentando desatar as tiras que o prendiam à cerca. Pelo canto do olho pude ver Marsali gritando preces e imprecações em gaélico, enquanto pegava numa anágua recém-tingida dos arbustos de amoras pretas. De algum modo eu tinha aberto a serra enquanto corria. Cortei as tiras de Jemmy com dois golpes. Em seguida já estava de pé e a correr de volta ao pátio. Marsali lançara a nágua sobre a cabeça do búfalo. Ele ficou quieto, confuso, a sacudir a cabeça e a oscilar de um lado para o outro, o sangue a surgir negro no verde amarelado do tecido tingido recentemente. Ele chegava-me aos ombros e tinha um cheiro estranho, empoeirado e quente, selvagem, mas estranhamente familiar, com um cheiro de corral, como uma vaca. Deu um passo, depois outro, e eu enfiei-lhe os dedos no pelo, agarrando com força. Podia sentir os tremores a percorrer-lhe o corpo, que me sacudiam como um terremoto. Eu nunca fizera isto, mas senti como se já o tivesse feito milhares de vezes. Como num sonho, mas com firmeza, passei a mão sob os lábios cheios de baba. Senti-lhe o bafo quente na manga do meu vestido. A pulsação forte latejava em ângulo com a minha serra. Eu via-o mentalmente, o enorme coração carnudo a bombear o sangue quente na minha mão, frio contra a minha face, onde ela pressionava contra a nágua encharcada. Passei-lhe a serra pela garganta, cortei com força e senti nas mãos e nos braços o corte tensional da pele e do músculo, o ranger do osso, a rotura do tendão e os vasos escorregadios a jorrar sangue, esgueirando-se para dentro da carne. O mundo estremeceu. Ele moveu-se, deslizou e caiu com um baque surdo. Quando vim a mim, estava sentada no meio do pátio, com uma das mãos ainda agarrada aos seus pelos, uma das pernas dormentes, sob o peso da cabeça do búfalo, as saias coladas às minhas coxas, quentes e fétidas, encharcadas de sangue. Alguém disse alguma coisa e eu levantei a cabeça. Jamie estava de gatas no alpendre, a boca aberta, completamente nu. Marsali caíra sentada no chão, as pernas esparramadas à sua frente, silenciosamente a abrir e a fechar a boca. Brianna estava por cima de mim, com Jamie ao colo, com o terror esquecido. Ele inclinou-se sobre o ombro dela, olhando com curiosidade para o búfalo embaixo. Exclamou ele. Sim, disse eu, muito bem dito. A senhora está bem, mamã? Perguntou Bri. E eu percebi que ela já fizera a mesma pergunta várias vezes. Estendeu a mão e colocou-a gentilmente sobre a minha cabeça. Não sei, disse eu. Julgo que sim. Agarrei-lhe a mão e devagar e cuidadosamente libertei a minha perna, apoiando-me nela enquanto me levantava. Os mesmos tremores que haviam percorrido o búfalo agora atravessavam pelo corpo dela e pelo meu, mas desapareciam gradualmente. Ela respirou fundo, olhando para o enorme animal que jazia agora no chão. Deitado de lado, ele quase lhe chegava à cintura. Marsali veio pôr-se ao nosso lado, abanando a cabeça, admirada com o tamanho do animal. Santa Mãe de Deus! Como é que nós vamos desmanchar esta coisa enorme? Perguntou ela. Disse eu, passando as mãos trêmulas pelo cabelo. Acho que nos vamos desenrascar. Capítulo 92. Eu consigo, com uma pequena ajuda dos meus amigos. Encostei a testa contra o vidro frio da janela do meu consultório, pestanejando para o que se passava lá fora. A exaustão emprestava à cena no pátio um tom adicional de surrealismo, não que fosse necessário. O sol já quase desaparecera, a irradiar tons dourados nas últimas folhas ressequidas dos castanheiros. Os abetos erguiam-se, negros, contra o clarão agonizante, assim como a forca no centro do pátio, e os espantosos restos mortais que ali balançavam. Uma fogueira fora acesa, perto dos arbustos de amoras pretas, e vultos iam e vinham de toda a parte, entrando e saindo das chamas e das sombras. Alguns atacavam a carcaça pendurada, armados de facas e machadinhas. Outros arrastavam-se penosamente, carregando tábuas de carne e baldes de gordura. Perto da fogueira viam-se as figuras das mulheres, com as suas saias em forma de sino, baixando-se e esticando-se num silencioso balé. Apesar de estar escuro, eu distinguia a figura alta e pálida de Brianna, no meio da horda de demónios que retalhava o búfalo, mantendo a ordem, pensei. Antes de ser obrigada a voltar para o consultório, Jamie estimara o peso do búfalo em algo entre 800 quilos e uma tonelada. Brianna fez um sinal afirmativo com a cabeça. Entregou Jamie a Lizzie, depois andou devagar à volta da carcaça, os olhos semicerrados, em profunda concentração. Sim, dissera ela. E assim que os homens começaram a aparecer das suas quintas, parcialmente vestidos, sem se barbear, os olhos regalados de entusiasmo, dera instruções objetivas para o corte de troncos de árvores e a construção de uma estrutura com roldanas capaz de içar e aguentar uma tonelada de carne. Os homens, aborrecidos por não terem participado do abate, no início não pareceram inclinados a dar-lhe atenção. Brianna, no entanto, era corpulenta, enérgica e sabia dar ordens, além de ser teimosa. De quem é este golpe? Perguntou ela, lançando um olhar a Gordy Kisholm e aos seus filhos, que os fez parar quando já se adiantavam na direção da carcaça, com as facas na mão. Ela apontou para o profundo golpe no pescoço. Depois limpou a mão devagar pela manga do vestido, chamando a atenção para o sangue ali espirrado. Ou isto? Um pé longo e descalço apontou delicadamente para a garganta cortada e para a poça de sangue que encharcava o chão do pátio. As minhas meias jaziam perto da poça que se coagulava onde eu as tirara. Trapos vermelhos, mas sem dúvida femininos. Observando da janela, eu vira mais de um rosto a olhar para a casa, franzindo o senho ao recordar que Brianna era filha do senhor, um facto do qual os mais sensatos nunca se esqueciam. Mas fora Roger quem virara os ventos a favor dela, com um olhar frio que fez os irmãos Lindsay posicionarem-se atrás dele com machados na mão. O abate foi dela, disse ele com o seu grasnido rouco. Façam o que ela disser. Ele endireitou os ombros e lançou aos outros homens um olhar que deixava claro que não deveria haver mais controvérsia. Vendo isto, Fergus encolheu os ombros e inclinou-se para segurar no animal com a sua única mão, pela cauda longa e fina. Onde quer que o penduremos, madame? Perguntou ele educadamente. Os homens riram-se e, em seguida, com olhares acanhados e gestos de resignação, relutantemente atiraram-se ao trabalho seguindo as instruções de Brianna. Ela lançou um olhar de surpresa a Roger, depois de gratidão, e em seguida, com autoridade e firmeza, assumiu o comando de toda a operação, com resultados notáveis. Mal começava a anoitecer e o animal já estava quase todo desmanchado, a carne distribuída por todas as quintas de Reeds. Ela conhecia todos os arrendatários, sabia quantas bocas havia em cada casa e repartiu a carne e o pâncreas à medida que iam sendo retirados. Nem mesmo Jamie teria feito melhor, pensei, sentindo o coração aquecer de orgulho. Olhei para a mesa onde Jamie estava enrolado em colchas. Quis removê-lo para cima, para a sua cama, mas ele insistira em permanecer ali embaixo, de onde podia ouvir, ainda que não pudesse ver, o que estava a acontecer lá fora. Estão quase a terminar de desmanchar o animal, informei-o, aproximando-me e colocando-lhe a mão na cabeça. Ainda afogueado e a arder em febre, a Brianna fez um trabalho incrível, acrescentei para nos distrair. Ah, fez? Os seus olhos estavam semiabertos, mas com o olhar fixo de quem está com febre. Aquele atordoamento repleto de sonhos, onde as sombras se contorcem no ar quente e bruxuleante por cima de uma fogueira. Entretanto, enquanto eu falava, ele voltou lentamente de onde quer que estivera e os seus olhos encontraram os meus, com as pálpebras pesadas, mas límpidos. E ele sorriu, debilmente. Que bom! A pele do animal fora estendida a secar. O enorme fígado fora fatiado para secagem rápida. Os intestinos colocados de molho para serem limpos. Os quartos traseiros levados para o telheiro, onde seriam defumados. Tiras de carne cortadas para secarem ao sol. A gordura levada para ser convertida em sebo e sabão. Uma vez completamente descarnados, os ossos seriam fervidos para sopa e aproveitados na confecção de botões. Os apreciados cascos e os chifres descansavam discretamente ensanguentados na minha bancada, trazidos por Murdo Lindsay. Troféus tácitos, supus, o equivalente do século XVIII a duas orelhas e um rabo. Eu também ficara com a vesícula biliar, embora fosse simplesmente automático. Ninguém a queria. Mas, de um modo geral, acreditava-se que eu devia ter alguma utilidade medicinal para praticamente qualquer objeto natural. Uma coisa esverdeada, do tamanho do meu punho, estava ali, num pires, a gotejar, parecendo um pouco sinistra, ao lado do conjunto de cascos abertos e enlameados da criatura. Todas as pessoas de Reeds vieram ao saber da notícia. Até Ronnie Sinclair, da tanuaria no sopé da encosta. E pouco restava do búfalo agora, salvo um monte de ossos descartados. Senti o leve cheiro de carne a assar, de nogueira a arder e de café. E abri completamente as janelas para deixar entrar os apetitosos aromas. Risadas e estalidos da fogueira entraram numa rajada de vento frio. Estava quente no consultório agora e o ar frio que entrava pela janela foi um bálsamo para as minhas faces afogueadas. Estás com fome, Jamie? Perguntei. Eu estava esfomeada, embora só tivesse percebido isso ao sentir o cheiro da comida. Fechei os olhos e inalei, animada pelo cheiro revigorante de fígado e cebolas. Não, disse ele sonolento, não me apetece nada. Devias comer um pouco de sopa, se puderes, antes de dormires. Virei-me e afastei-lhe o cabelo do rosto, franzindo um pouco o senho ao olhar para ele. O rubor diminuíra um pouco, pensei. Era difícil ter a certeza àquela luz incerta da lareira e das velas. Tínhamos conseguido fazê-lo beber bastante chá e água com mel, de modo que os seus olhos já não estavam encovados pela desidratação. Mas os ossos da face e do maxilar ainda estavam proeminentes. Ele não comia há mais de 48 horas e a febre estava a consumir-lhe uma imensa quantidade de energia, devorando-lhe os tecidos. A senhora quer mais água quente? Lizzie apareceu na entrada, parecendo mais desgrenhada do que o normal com Jamie nos braços. Ela tinha perdido o lenço da cabeça e o cabelo fino e louro tinha-se soltado do coque. Jamie segurava um punhado dele na mão gorducha e puxava-o, impaciente e irritado, fazendo-a fechar os olhos a cada puxão. Mamã, mamã, mamã! Disse ele, lamuriando-se num tom estridente e cada vez mais alto. Era óbvio que ele repetia a mesma ladainha há bastante tempo. Mamã, mamã, mamã! Não, tenho o suficiente. Obrigada, Lizzie. Para com isso, meu homenzinho, disse eu. segurando a mão de Jemmy e forçando-o a abrir os dedos gorduchos. Não se puxa o cabelo. Ouviu-se uma risadinha da pilha de colchas na mesa atrás de mim. Olhando para ti, ninguém acreditaria, Sassenach. Virei a cabeça e olhei perplexa para ele por um instante. Depois segui com a mão a direção do seu olhar. De facto, a minha touca havia de algum modo desaparecido e o meu cabelo parecia um matagal. Atraído pela palavra cabelo, Jemmy abandonou as delicadas madeixas de Lizzie, inclinou-se para a frente e agarrou um punhado dos meus caracóis. Mamã, mamã, mamã, mamã, larga, ordenei irritada, tentando desembaraçar o cabelo da sua mão. Solta-me o cabelo, malandreco. E por que é que não estás na cama? Já são horas. Mamã, mamã, mamã. Ele quer a mãe, explicou Lizzie com alguma redundância. Eu deitei-o na cama dezenas de vezes, mas ele sai assim que eu viro as costas. Não consegui. A porta da frente abriu-se, deixando entrar uma forte corrente de ar que fez o carvão no braseiro brilhar e soltar fumo. E eu ouvi o ruído de pés descalços nas tábuas de carvalho no corredor. Já ouvira antes a expressão com sangue até às sobrancelhas, mas não vira a cena com muita frequência, pelo menos não fora de um campo de batalha. As sobrancelhas de Brianna estavam invisíveis, suficientemente vermelhas para se terem misturado na máscara de sangue do seu rosto. Jemmy olhou-a atentamente e fez beicinho numa expressão de duvidosa aflição, à beira do choro total. Sou eu, bebê, tranquilizou-o ela. Estendeu-lhe a mão, mas parou, pouco antes de o tocar. Ele não chorou, mas enterrou o rosto no ombro de Lizzie, rejeitando a ideia de que esta visão apocalíptica tivesse alguma coisa a ver com a mãe que ele andava à procura há poucos minutos. Brianna ignorou tanto a rejeição do seu filho como o facto de estar a deixar pegadas de lama e sangue por todo o soalho. Olhe só, disse ela, erguendo o punho fechado para eu ver. As suas mãos estavam cobertas de sangue seco e estalar, e as unhas negras. Ela reverentemente abriu os dedos para me mostrar o seu tesouro. Um punhado de minúsculas larvas brancas a contorcerem-se, que fez o meu coração dar um pulo de alegria. São essas? Perguntou ela ansiosamente. Creio que sim. Deixa-me verificar. Apressadamente despejei as folhas molhadas do chá num pires para dar às larvas um refúgio temporário. Brianna depositou-as delicadamente na folhagem lacerada e levou o pires para o balcão, onde ficava o meu microscópio, como se o pires contivesse ouro em pó em vez de larvas. Peguei numa larva com a ponta da unha e depositei-a numa lamela de vidro, onde ela se contorceu, contrariada, numa procura infrutífera por alimento. Fiz sinal a Bri para me trazer outra vela. Nada além de uma boca e uma tripa, murmurei, inclinando o espelho para captar a luz. Estava demasiado escuro para trabalhar com o microscópio, mas podia ser suficiente para isto. Glutões vorazes.